Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem, querido? Eu tô, e você, como é que tá? Alô, tudo bem? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô parado aqui com a perna erguida e botei um bombril na ponta, Teco. Tá tudo bem? Ainda bem que é na perna, né? Eu comecei a suar frio agora. Não, por favor, vou meio rápido que eu tenho que me equilibrar. Não, tá tudo bem, tá. Tô vindo bem, então, tô fixo aqui, então, paradinho. Ótimo, maravilhoso e deslumbrante, vamos pro pra primeira mão. Vamos lá, vamos começar os anos 50. Vamos então, logo, gente. Vamos logo, pau na máquina, fufunha. In love, in love. My knees are all shaky and my eyes are red. I went to the doctor and the doctor said it's love. So sweet, you're so sweet. I wanna be with you all the time. Hug you, kiss you, baby, 'cause I'm in love. My mama's so worried, I can't eat or drink. I'm tossing and turning, I don't sleep a wink. Pretty little baby, all I can think of is you. Be mine, please be mine. Tell me that you'll go steady with me. Come on, baby, and forever we'll be in love. My mama's so worried, I can't eat or drink. I'm tossing and turning, I don't sleep a wink. A pretty little baby, all I can think of is you. Be mine, please. Mine. Tell me that you go steady with me. Oh, come on, baby, and forever we'll be in love. In love. In love. Marco Antônio. E aí, essa canção é de 58, o nome do cantor é Michael Holiday. Há uns meses a gente apresentou outra canção obscura dele, o nome do que a gente ouviu agora se chama In Love, ou seja, Apaixonado, como eu falei, de 58. Um dos maiores hits dele foi uma canção chamada Starry Eyed, que é de 59, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouquinho. Só falar um pouco dele, ele nasceu em 1924, morreu em 63, ou seja, aos 38 anos, nasceu em Liverpool, e supostamente, quer dizer, até hoje não tá, ainda se discute o que teria sido a razão mesmo, tem grande chance de ter sido de overdose. Ele tinha pânico total de palco. E o que foi, quer dizer, então o sucesso que ele teve nos anos 50 e no começo dos anos 60 no Reino Unido fez um bem enorme, obviamente, à carreira e também um mal para ele, porque diz que ele passava muito mal antes de subir ao palco. O nome de batismo dele, Norman Milne. Ele pode ser ouvido e até aparece num papel pequeno, um filme chamado Like the Circus, que é um filme de médio porte lançado em 1960, estrelado pela Bond Girl Shirley Eaton. Ele aparece, como eu falei, num papel pequeno até. Vamos ouvir um trecho do Starry Eyed, por favor, de 59? Vamos lá, vamos nessa que é bom a beça. Vai lá, fofinho. So starry-eyed, starry-eyed and mystified. Every time I look at you, fallen stars come into view. Can it be that I'm in love with an angel from above? I ask my heart replies, yes, that's just why you're so starry-eyed. That's just why you're so starry-eyed. When we touch, I hear angels sing. Starry-eyed. When we kiss, I hear wedding bells ring. Starry-eyed. know it's wrong to love at last. Marco Antônio. Essa canção é de 59, no Starry Eyed. A tradução seria algo como com as estrelas nos olhos, ou quando a pessoa está naquele assim, está tão deslumbrada com alguma coisa que os olhos ficam brilhando e a cabeça dela vai às alturas. Ele fez esse sucesso, Starry Eyed, que eu falei que é do finalzinho da década de 50, fez muito sucesso na Inglaterra. E obviamente o tema era o primeiro amor e a pessoa quando está apaixonada e pensa que está, né, decidida que aquilo vai mudar a vida dela. Então, é isso aí. Vamos passar para os anos 60? Vamos embora. Ser? Vai lá, Fufuinha. 61 a canção. My arms long to hold and caress her. She's all that I love and adore. My head's in the skies and my heart's in my eyes. Ah, for the girl next door. Day about 7. She works in some big city store. She's back about 8. I should know, 'cause I wait for the girl next door. Night a shooting star falls to earth from the Milky Way. My love so near yet so far could drop in my arms from heaven one day. And so I'll keep waiting and hoping she'll notice the boy more and for the day when he won't have to say, she's the girl next door. Ah, she's the girl. Marco Antônio. Alô, Marco Antônio? Já. Oi. Desculpe, me perguntaste alguma coisa? Não, tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, perfeitamente. Você tá me ouvindo melhor agora? Tô te ouvindo otimamente. Ótimo. Tá. Então, o nome desse cantor é Craig Douglas, o nome da canção The Girl Next Door. Essa expressão pode ser literalmente, né, traduzida como a menina que mora ao lado, né, na porta ao lado, mas também uma expressão que se usa muito na língua inglesa, que quer dizer uma menina com aparência comum, né, com aparência, não de forma pejorativa isso, mas assim, uma pessoa que parece, tanto que se fala muito assim, que o cara quer ter uma mulher especial, mas com aparência de The Girl Next Door, que seja uma pessoa que de repente não é chamativa, mas que é especial ao mesmo tempo. Essa canção de 61 não fez sucesso, não fez nenhum sucesso. Um dos sucessos dos êxitos na carreira desse cantor, Craig Douglas, foi uma canção chamada Rainbows, que é de 62. A canção que a gente ouviu agora na íntegra, ele tinha 20 anos quando gravou, e a Rainbows é de 62, ou seja, ele tinha 21. O nome dele de batismo é Terence Perkins, ele nasceu em 12 de agosto de 1941, ainda está vivo. Ele foi bastante popular, né, nos anos 50 e nos anos 60, principalmente pela canção Rainbows, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele é natural da Isle of Wight, que é aquela ilha que tem, na costa sul da Inglaterra, a maior ilha no Canal da Mancha. Ele pode ser ouvido na comédia adolescente inglesa, que é desconhecida no Brasil, It's a Thread Dead. Tinha até outro título também, Busquei por Tudo, e não tem jeito, eu tenho quase certeza que não foi lançado no Brasil. Tinha outro título também, Ring-a-Ding Rhythm. O interessante é que foi dirigida por um americano expatriado chamado Richard Lester, e foi E o filme em que o Craig Douglas aparece cantando o que a gente vai ouvir um trechinho agora, Rainbows, foi o filme que fez os Beatles contratarem o Richard Lester para dirigir Os Reis do Yeah Yeah Yeah e depois Help. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, de Rainbow? Vai lá, Fufan. When the one you love has gone and you're left alone to count. When your Mr. Right proved wrong, and it's plain to see you've loved and lost, just remember, even grey sky clears. When the sun appears, there'll be rainbows in your tears. Rainbows, rainbows, rainbows in your tears. Oh, I know the story well, for I too have loved and met. I was 16 when I fell, and since then my life tastes bittersweet, and I've waited through the lonely years, hoping she appears to put rainbows in your tears. Rainbows, rainbows, rainbows in your tears. Each new kiss her lips are taking means one. Marco Antônio. Essa canção legal da letra que fala que a menina vai chorar pelo amor perdido a ponto de a gente ver arco-íris saindo das lágrimas, né? Muito interessante. Vamos então pro... já que estava agora usando 60, vamos 70 então, por vamos favor. Nessa. Vamos lá, Fufunha. Essa tu vai rir depois. Eu gosto muito da letra da outra que vem depois, é uma letra muito profunda. Vamos lá. 74 a canção. Não, o cara é muito chato. Não, demora um pouquinho. Here comes the man, the big boss man. Come, he's back again. Down here in Chinatown, there's a change coming round. Come, he's back again. Here comes the man, the big boss man. Marco Antônio. Essa canção é uma picaretagem das maiores, né? Mas tudo bem. Assim, a gente também tem que falar um pouco de história, história, né? Então todo mundo conhece de alguma forma. A cantora, a gente daqui a pouco vai tocar um trechinho da canção dela de maior sucesso, que é a Zodiac. Mas essa cantora aí, né, pra quem não conheceu a voz, é a Roberta Kelly, essa canção de 74. Até vocês desculpem o pessoal nos ouvindo aí, a qualidade até, mas é que é tirado esse som de um compacto raríssimo, é de 74, onde a canção é Kung Fu is Back Again, ou seja, Kung Fu tá de volta, Você não sabe, Marco Antônio, o prazer que quem gosta de música tem de ouvir o chiado do vinil, do compacto, viu? Né, ou do disco. Não, né? O vinil é fantástico. A gente não prefere, né, colocar a melhor qualidade, mas ninguém conhece esse som aqui. Não. E é realmente um trabalho de arqueologia. Verdade. Essa canção foi produzida apenas pelo George Moroder e o Peter Belote, né, que são meio que os pais da Donna Summer, né? O I Feel Love e vários outros mega hits da Donna Summer eram do George Moroder. O Belote produziu gente também como escreveu canções para Three Degrees, Melba Moore, Tina Turner, Mireille Mathieu, Elton John, Shalamar, mais tarde Janet Jackson. Então, quer dizer, o pessoal deve estar dizendo, pô, mas com esse pedigree, mas, cara, tem que começar em algum lugar, né? Então, em 74 eles fizeram essa canção. O interessante é que teve uma música que fez, obviamente, muito sucesso nas pistas, que era Kung Fu Fighting, né, do Carl Douglas, né? Todo mundo dançou nos anos 70, quem estava vivo e quem tinha, conseguia ficar de pé e podia dançar, já podia dançar, rebolou muito ao som de Kung Fu Fighting. E o interessante é o seguinte, a canção é parecidíssima, a letra é praticamente a mesma, e as duas foram lançadas no mesmo ano. Então não leva mal, isso é coisa para achar como descobrir quem copiou quem. Eu não tenho nem ideia. É só ver qual foi lançada primeiro. Pois é, cavoquei por tudo. Só consegui desencavar que são do mesmo ano, e mesmo assim fica difícil, mesmo que uma tenha sido lançado meses antes, que a gente sabe que uma canção não é composta e no dia seguinte tá em disco, né? Então quer dizer, olha, mas tudo bem, é a Roberta Kelly, tá aí de novo, 74. Vamos pro maior hit dela, que foi em 77. Ô Marco Antônio, eu iria pedir para você, com todo respeito, claro, que você, para os ouvintes, dissesse qual seria a tradução, porque é uma música tão profunda, que só um profundo conhecedor... Do Zodiac ou do Kung Fu? Não, do Zodiac, porque é uma letra tão... Zodiac é uma canção, porque é uma letra que fala tão profunda. A relação dos signos, né? Então, assim, olha, se tu for de tal signo e eu for de tal, a gente tem tudo a ver, a gente vai ter um happy ending, né? Então é uma... Então assim, vamos lá. vamos lá, Zodiac. Ei, obra prima. Absolutamente profunda. Tá, nossa. É sensacional essa canção, não acha? A letra, então, é fantástica. Isso. Assim, a Roberta Kelly nasceu em 23 de novembro de 42, em Los Angeles. Eu tô vendo que vou ter que trocar o telefone, que eu acho que tá com um mau contato. Qualquer coisa, tu berras, por favor, que tu não tá me ouvindo, tá, querido? Você tá me ouvindo bem? Eu não, tô te ouvindo bem. Assim, ó, ela nasceu em Los Angeles. Quando a canção de 77, Zodiac, ela estava para ser lançada, a gravadora achou que estava baixo que não era, não tinha qualidade suficiente e não quis lançar. E daí lançaram o primeiro na Europa e fez tanto sucesso na Itália e na Alemanha que daí eles lançaram com toda a pompa nos Estados Unidos, fez mega sucesso, mas proporcionalmente falando, a canção Zodiac, da Roberta Kelly, fez mais sucesso na Alemanha, na Itália e no Brasil do que nos Estados Unidos e na Inglaterra. Vendeu como água no Brasil, eu me lembro que tocava na novela Sem Lenço, Sem Documento, que era uma novela de 77, eu lembro até que... Mas o Marquinhos, é óbvio, o brasileiro não entendia inglês, os caras que entendiam achavam uma merda. Mas pra nós também, mas eu acho pegar essa onda de, quer dizer, não que seja propriamente uma onda, porque até hoje muita gente, né, pensa em horóscopo e tudo mais, mas ali foi o auge do auge, né? Então, quer dizer, eu acho que foi um lance de timing muito bem bolado. Né? Então, como eu falei, era da trilha sonora internacional da novela Sem Lenço, Sem Documento, que era uma novela de 77. Eu me lembro que o personagem um dos personagens principais era interpretado pelo Neila Torraca, até se chamava Marco, e também era com a Bruna Lombardi. E também pode ser ouvida num filme brasileiro chamado A Novela das Oito. Então, vamos para os anos 80, é lá, né? Por favor. Ah, só um pouquinho. Antes de entrar, assim, tem um monte de gente escrevendo, já, pô, né, e a entrevistada. Calma, gente, que a gente faz um suspensezinho, é claro, né? E alguns entrevistados vêm no primeiro bloco, dependendo do que ficaria mais confortável para eles, né? E essa pediu que fosse no segundo bloco. Então, vamos com calma, que daqui a pouco ela já chega aí, tá bom? Calma, senhores, calma. Vamos lá? Anos 80, então, por favor. Line leading the line. Marco Antônio. Essa canção infelizmente não fez sucesso, injustamente não fez sucesso, de 86, o nome é Is Anybody Out There? Seria algo como, tem alguém aí do outro lado, tem alguém me ouvindo? É uma canção de, como eu falei, de 86, é do grupo também, esse grupo é de Liverpool, né? A gente, quando estava citando no começo do programa, dos anos 50, a gente até, nossa atração dos anos 50, digamos assim, foi o Michael Holliday, que também é de Liverpool. Esse grupo é o Frankie Goes to Hollywood, né, fez bastante sucesso nas pistas de dança já nos anos 80. O maior sucesso deles, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, que é a canção Relax. O bacana dessa canção super melancólica, super triste, que a gente ouviu agora na íntegra, e que infelizmente não chegou ao topo das paradas, é que eles fizeram em homenagem a... que em 1976 eles já tinham perdido de amigos próximos, entre amigos próximos, namorados e parentes, mais de 25 pessoas, os integrantes tinham perdido, pela AIDS. Então, basicamente, como se fosse a pessoa perguntando se tem alguém, né, no além, podendo escutar. Eu consigo imaginar, apesar do arranjo ser não ter a cara do George Michael, eu consigo imaginar direitinho essa canção tendo sido gravada, né, pelo George Michael. E também para aquele grupo, acho que era PhD, PhD do I Won't Let You Down. Sim. Lembra, né? A voz lembra um pouquinho. É o PhD. É, bela canção, você lembra, né? Teve dois hits. Eles podem ser ouvidos, esse grupo pode ser ouvido no filme, né, Dublê de Corpo, eles até aparecem no filme Dublê de Corpo, Academia de Polícia, Gotcha, que no Brasil tinha um subtítulo, Uma Arma do Barulho, um filme chamado O Dublê do Diabo, que é um filme sobre o Saddam Hussein, Voando Alto, uma comédia do Bruno Barreto com a Gwyneth Paltrow, feita nos Estados Unidos, Trainspotting 2 e várias outras trilhas. Então, eu acho que... vamos tocar um trechinho do Relax, depois a gente pode ir para a entrevista, pode ser? Vamos lá. Valeu. Marco Antônio. Essas canções, bem nos anos 70, nos anos 80, né, para funcionarem bem nas pistas de dança, eles tinham normalmente um início, né, que é bem estendido. Mas o pessoal certamente conhece bem Relax, aí, mega hit no Brasil. De qualquer forma, a convidada já está na linha? Já está na linha, te aguardando. Ah, tá. Maravilha. Gente, a entrevistada de hoje é uma honra estar podendo falar com ela. O nome dela é Eliane Donelo. Ela nasceu em 31 de outubro, a mesma data que nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ela, vou falar um pouquinho aqui dela, né? Ela iniciou os estudos com 6 anos, sempre gostou de desenhar livros, quando pequena ela lia muita poesia, historinhas e tudo mais. O desejo pela escrita dela veio após alguns anos de terapia. Ela disse que a ideia estava na cabeça, mas ela não sabia como colocar no papel. Ela acabou prestando vestibular e, como era o primeiro ano do curso de psicologia no IPA, que era o Centro Universitário, é o Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, ela tirou 4º lugar na classificação geral, com apenas uma redação. O trabalho de conclusão recebeu nota máxima pela banca e foi o que deu o nome ao primeiro livro dela, ao livro que é esse que a gente vai falar bastante sobre, né, que é Tecendo a Sanidade, o caso Arthur Bispo do Rosário. Em 2017, foi lançado no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A obra recebeu o Troféu Literatura 2017, de melhor ensaio. E, basicamente, esse livro é como se ela tivesse destrinchado, tivesse pego a tese dela e transformado em 81 páginas. Né? E ela decidiu, quando ela entrou em contato com a obra do Arthur, ela decidiu assim que era hora de fazer uma análise, um estudo sobre a vida dele, já que ele foi um artista plástico brasileiro, assim, como é que pode dizer assim, dos mais inusitados. Né? Ele nasceu em 1909, morreu em 1989, e foi uma pessoa que passou grande parte da vida sendo internada em manicômios. E, quer dizer, uma pessoa assim, interessante, essa obra fala por si, mas de qualquer forma estou embromando muito aqui, queria dar as boas-vindas então. Eliane, tudo bem? Oi, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem. Tentando resumir aqui um pouquinho, tentando dar uma intro aqui que faça jus a ti, mas vamos começar então pelo início. Como é que foi o teu interesse pela leitura, né? Eu sei que tu começasse desde pequeno, sempre gostaste de ler, mas lembras das tuas primeiras, sei lá, influências, a primeira coisa que tu leu, o primeiro livro que tu leu, alguma coisa assim ou não? Lembro das aulas, né? Com a professora do primário, que sempre estimulava, né, a leitura, a contação de histórias. Uhum. Isso foi o que me levou, assim, ao interesse. Tinha bastante irmãos também, né? Então, cada um contava a sua história. Nos dias de chuva, a gente sentava para contar, né? Então, foi uma troca bem, bem, bem intensa, assim, desde a infância. E me diz assim, como é que foi mais adiante que entraste em contato com a obra do Arthur Bispo do Rosário? Que apesar de, por exemplo, eu conheci pela TV, tá, em reportagem, mas é incrível como, considerando que grande parte do brasileiro até não tem tempo até de se interessar, digamos assim, não tem um grande interesse pela arte, ou se tem, não tem tempo, né? E quando liga a TV é mais para ver um pouco novela, alguma coisa assim. Fala como é que foi como é que foi que tu foste apresentada a obra dele. Então, a Bispo do Rosário foi apresentado em sala de aula, né? Uhum. Na época da faculdade. Okay. Num seminário. Então, foi no mesmo período em que a exposição, a poesia do Fio, veio para Porto Alegre. A exposição, okay, sobre as obras do Arthur Bispo do Rosário. Uhum, uhum. Tá? Então, foi também a época em que eu estava pensando o que escrever sobre o meu trabalho de conclusão do curso. Que ano que foi isso, querida? Foi em 92. 92, ah tá, eu ia dizer tipo 95, então foi 92. Deixa eu ver. Não, tá. desculpa, não, foi 2010. Faz tão pouco tempo assim? Isso, foi 2010. Ah, tá. Não, porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi lá por 95, eu me lembro, até comentando com artistas plásticos, amigos, e eu primeiro eu só ouvi falar dele e anos depois que eu vi, né, mesmo as obras dele, já com internet e tudo mais. Desculpa te interromper, continua, querida. Uhum, não, e aí foi através dessa visita, né, à exposição, aqui em Porto Alegre, que eu me interessei pela obra e assim, eu senti que aquilo me chamava para escrever sobre ele. Eu me apaixonei, assim, pela obra dele, pela história de superação, né? Uhum. Que vivendo, né, quase aproximadamente 50 anos num hospital psiquiátrico. Ele morreu com 80, cerca de 80 anos. Ele morreu com, né, 80 anos. Então, tipo assim, 50 anos da vida dele, tipo assim, só 30 ele não estava internado, então. Isso, aproximadamente. Uau. Isso. Aham. Uhum. Porque foram idas e vindas, né, nesses, sim, 50 anos. Então, ali foi um processo de superação, né? Porque na época a medicação, o uso da medicação, a lobotomia estava muito em alta, uhum, né? Uhum, e ele não passou pela lobotomia, né? Por o processo de lobotomia que tirava um pedaço do cérebro, sim, enfim, sim. Né? Mas ele sempre gostou da arte, né? Da pintura, do bordado. Né? Uhum. E foi quando ele começou a desfiar os uniformes que ele encontrava pelo chão, né? Uhum. Isso foi as pesquisas que eu fiz, enfim, né? Uhum. Que mostraram isso. E ele foi bordando. Foi uma forma que ele encontrou para sobreviver psiquicamente dentro do hospital psiquiátrico, né? Ah, mas mal que ele pergunte assim... Como é que era nos períodos que ele estava fora, nessas, vamos dizer, quando ele, já que foram tantas idas e vindas, né, para o sistema, eu ia dizer carcerário já, mas o sistema manicomial, né, assim, era quando ele estava fora, que daí ele tinha acesso a esses materiais, que eu sei que ele catava em lixo também, né, me fala um pouco disso, que é muito interessante, né, pra, só avisar para o pessoal que não, depois vocês só coloquem Arthur Bispo do Rosário, Arthur com TH, vocês vão ver o tipo de jaquetas que ele fazia, umas caravelas maravilhosas, um lance muito legal mesmo. Desculpa, querida, de novo te interrompendo, tá? Uhum. Por favor, não, continue. Tudo bem. Então, teve uma parte, né, do material é que ele foi no próprio manicômio, né? Ah, é? No próprio manicômio? No próprio manicômio. Aqueles casacos, né? Uhum. Porque assim, ele foi bordando e foi fazendo e foi desfiando os uniformes, os uniformes azuis, né? Que a maior parte das obras são revestidas com fio azul e os bordados também com fio azul. Só que com o passar do tempo, os funcionários, os familiares dos outros internos começaram a perceber o quanto ele precisava de material e assim o pessoal começou a levar material também para ele. Ah, entendeu? Muita coisa então era com fio azul, porque era o que ele tinha à mão, seria isso? Eram os uniformes que os internos usavam. Como no hospital, né, tem hospitais que são verde, outro azul. Sim. Né, era um hospital psiquiátrico. Uhum, então, ele desfiava os uniformes azuis e fazia todo bordado. Então, se tu olhar, a maior parte das obras dele está em azul. Uhum. E ele era completamente autodidata ou quando o jovem teve algum treinamento, assim, diríamos assim, formal nas artes? Eu acho que, pelas pesquisas, enfim, isso, né, autodidata. Né? Tem um histórico em Sergipe, por exemplo, tem um histórico cultural, né, de apresentações, de louvor a Jesus, a Deus, né, Nossa Senhora, então eles faziam, a família fazia estandartes e a região, mas assim, de cursos ele não participava, por exemplo, das oficinas de criatividade da Anísia da Silveira. Ele não. Não, dizer, ele foi não muito participava. Mais um observador de ver as coisas ao redor mesmo e de aí misturar com as influências, sei lá, de onde, sei lá, com coisas da cabeça dele mesmo, então. Isso, porque dentro do delírio, né, que a história dele acontece na véspera de Natal, né, ele recebe uns anjos, isso é no delírio, né, ele sai pelas ruas do Rio de Janeiro. Desculpa, querida, deixa eu te interromper. Ele recebe os anjos, o que mais? Ele recebe os anjos e ele sai caminhando nas ruas do Rio de Janeiro. Dizendo que ele é enviado por Deus e que ele precisa organizar um mundo, um novo mundo, e apresentar a Deus no dia do juízo final. Então, todas as obras que ele fez foi em função, né, obedecendo as vozes que ele tinha que deixar tudo prontinho. Alô? Oi? Alô? Alô? Sim, tô te ouvindo. Desculpa, deu mau contato aqui. Alô, tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Não, quer dizer, então, era mais ou menos um chamado, diríamos assim, um chamado do além, um chamado das divindades, diríamos assim, e daí ele não via, então, a arte só como uma forma de se expressar, mas quase como uma missão mesmo. É, como se fosse uma missão, assim. Uau. Que Deus, né, veio pra ele e ele teria que apresentar um novo mundo né, no dia do juízo final. Né? Então, com isso, ele foi utilizando a arte para apresentar, montar essas obras, que são 800 e poucas obras que ele nos deixou. 800 e poucas obras, uau. E o teu livro, pro pessoal, até que daqui a pouco tem o pessoal assim, mas como é que é? Será que é muito longo? Mas, gente, é só 81 páginas. Fala um pouco como é que o teu livro, como é que tu separou, assim, as diferentes fases na vida dele. Fala um pouquinho disso. O que a pessoa vai achar no teu livro, pode ser? Tá. Vai encontrar, assim, a arte, a vida e obra, né? Vida e obra, a arte como dispositivo de saúde, né? Arte como produção de saúde, melhor. E aí temos a participação, né, do Paulo Amaral, que escreve um pós-fácil, a professora que orientou, a professora Algaides, que orientou o meu trabalho na época, né? Então ela vai como prefácio, tem uma carta da editora, tem os meus desenhos, que foi uma releitura das obras de Arthur Bispo do Rosário, a capa, inclusive. É um desenho, é uma releitura, né? Essa é interessante porque é um bordado que tu encontra num lençol, em um dos lençóis, né? Que existem vários bordados. Uhum. E assim, tem uma frase abaixo da figura do homem que fala assim: eu preciso dessas palavras escrita. Uhum. Né? Como a forma que ele encontrou para apresentar o que também estava dentro dele, né? Quase um grito de socorro, né? Um grito de socorro. E uma forma de sobreviver com isso, né? Uhum. E me diz uma coisa, assim, só uma pergunta assim, super hipotética, assim, quer dizer, dá para separar, achas, diremos assim, o estado mental dele, tá? O estado mental dele da arte dele, ou de certa forma, daria até para dizer, sem intenção nenhuma, sem nenhuma má intenção aqui, que de certa forma ajudou ele ser um artista tão talentoso, ele tá naquele nível de, entre aspas, insanidade? Uhum, pois é. Isso é difícil, né? Mas assim, qual foi o meu foco na vida e obra de Arthur Vissuto Rosário? Uhum, uhum, uhum. Foi a saúde. Tá. Falaste algumas vezes aí de a arte como dispositivo cura. De saúde. Isso. Dirias que a arte, como a arte o ajudou? Sim, a arte o ajudou a manifestar. Alô? A manifestar o que estava dentro dele, que é a saúde. Alô? Alô? Sim. Oi. Estamos te ouvindo bem. Ah, tá, tudo bem. Eu perguntei como é que a arte acha que o ajudou a, sei lá, viver até os 80 anos, como é que foi isso? Uhum. Como é que a arte, em outras palavras, foi um certo remédio para ele, se uhum, é que foi? Uma certa cura, podia se pensar, isso, né? Isso. Uhum. Eu não usei a palavra cura porque eu achei que de repente ia ser um pouco radical, mas já que tu uhum. acha, fala aí como é que tu vê uhum. isso como instrumento de cura mesmo no caso dele. No caso dele, e também assim, no dia a dia das pessoas, né, Marco Antônio? O quanto a arte, ela toca, ou ela ajuda a manifestar as coisas boas que a gente tem dentro da gente. Sim, ele, no caso do Arthur Bispo do Rosário, ele supostamente ele tinha assim, momentos violentos, assim, ou não? Na história, sim. No entanto, ele era colocado numa sala forte. Ah, era uma sala com reforço e tudo mais, né? Sim, eu fui visitar. Eu fui visitar e tá disponível para todo mundo visitar lá no Rio de Janeiro, na colônia Juliano Moreira. Uhum, assim, uhum. São portas de ferro. Uhum. Essas que, né, quem comprar o livro, enfim, tiver acesso, vai ver, tem um desenho. E essas portas de ferro têm cadeado. Sim, e cada cela com uma pessoa só ou não? Como é que é? Tinha as celas... A dele assim, era individual? Individuais e uhum. tinha as celas em grupo. Mas, por exemplo, o Bispo do Rosário, quando ele ficava agitado, no início era colocado nesses espaços. Com o passar do tempo, ele foi, né, ele sentia que ele não estava bem, tá? Uhum, uhum, e aí ele começou a solicitar, assim, me coloquem lá, enxerguei e me deixou lá dois, três dias. Ah, ele mesmo pedia? Ele mesmo pedia. E aí foi que tantas vezes que ele entrou naquela sala, uhum. e aí ele disse, não, aqui vai ser meu ateliê. Foi aonde ele foi colocando as obras que ele ia fazendo. Sim, ele transformou a cela forte dele num ateliê. A cela forte num ateliê. Inclusive, se tu fores lá visitar... Uhum. Tem escritos na parede, uhum, tem desenhos. Eu vi fotos. Que ele disso. Fez. Uhum. Uau, que interessante. É assim mesmo. Toda vez que eu falo que eu sou apaixonada por ele, mas ele eu tô falando aqui, eu tô toda arrepiada. Falaste com pessoas que o conheceram e tudo mais. Ele Sim. era uma pessoa que parecia feliz ou não? Como Olha, é que era? Ele era uma pessoa muito introspectiva, como é que era? Fala só um pouco disso, assim, eu fico tentando uhum. visualizar, porque eu só vi basicamente fotos dele e imagens das artes, né? Das Mas, artes, isso, sim. Fala como é, pelo que tu sabe, pela tua pesquisa, o que tu pode responder disso que eu perguntei. Sim, pela pesquisa, né, uhum. lá ele se sentia bem. Uau. Ele era um local que ele se sentia bem. Porque ele tinha a sua liberdade. de fazer, sim, as coisas que ele queria. Tá. E a família, ele, essa família o visitava? Como é que era isso? Ele era uma pessoa completamente solitária? Era solitária, assim, né? Não tem... Estou falando não de laços sanguíneos, né? Uhum, não tem registros. Alô? Pelo que eu saiba, não tem registros. Alô? Alô? Alô? Tá todo, sim, mundo, tá todo mundo te ouvindo. Tá, tudo bem. Eu não sei se essa última parte daí deu para ouvir. Eu perguntei se ele tinha familiares, né? De, falando não amigos que se tornaram, de certa forma, familiares, mas familiares assim que o visitavam. Como é que era, uhum, isso? Olha, ou ele era muito solitário? Na pesquisa, uhum, eu não encontrei nada. Assim, o que eu encontrei foi que a família, uhum, o levou até o Rio de Janeiro, porque foi, okay, quando ele se viu na Marinha, com 18 anos. Esse é o último registro. Mesmo? Quer dizer que, pelo que tu descobriste, então, basicamente é uma pessoa completamente sozinha. Quer dizer, a arte foi a maior companhia dele o tempo todo, né? A arte foi a maior companheira. Porque ele a trabalhou... arte foi a companhia dele maior o tempo todo, seria isso? Uhum. Porque, assim, ele trabalhou em casa de família. Tá, como faz tudo. Ele trabalhou... Tá, quando ele serviu na Marinha, ele foi sinalizador. Ele trabalhava... Ele foi o quê? Desculpa, não te ouvi, perdão? Ele era sinalizador. Sinalizador. Nos navios. Nos navios. E os navios circularam o mundo inteiro. Então, se tu, quando, né, presenciários tiverem esse privilégio de visualizar as obras dele, os bordados, tu vai presenciar, assim, vários desenhos que falam de grupo de pessoas que estão com um carro. Ah, preciso de uma ambulância, que tem alguém que está passando mal, que está doente. Tem as faixas das missas. Uma pessoa aqui? Como? Pessoas que precisavam de ajuda. Entendi. Sabe? Quer dizer que familiares mesmo não tem registro. Quer dizer que a grande companhia dele mesmo foi a criação, a criatividade foi a maior companhia dele, então, em grande isso, parte da vida, correto? Isso, e assim, o trabalho, né? Porque ele trabalhou, no serviu a Marinha, ele era pugilista, ele foi pugilista também. Ele foi boxeador, né? Foi boxeador. Uau. E ele trabalhou em casa de família e trabalhou em uma clínica pediátrica, que foi aonde ele começou os primeiros trabalhos. Tá, isso eu me lembro de ter lido. Uau, que interessante. E, uhum. Então, como é que as pessoas nos ouvindo podem adquirir o teu livro? Pode falar um pouco disso? Como é que é? Uhum. Ele está no Mercado Livre. Tá. Ó, gente, é Eliane, não é Eliana, tá? E é Tonello. Eliane Tonello. Tonello, tá. E é dois L's, né? Isso, dois L's. É um N nome... de nada e dois L's, é isso? Isso, Eliane Tonello com dois L's. Uhum. Tá, desculpa, pra variar eu fico te interrompendo, desculpa. Então, quer dizer, no Mercado Livre dá pra achar teu livro, seria isso? Isso. Repete só o... Perdão, fala. Buscando outras livrarias também, né? Mas esse é um acesso, né, pra todas as pessoas, assim, maior alcance, né? Ok. Fala só de novo o título, eu tinha falado já o título do livro, mas seria o legal ouvir. Tecendo a Sanidade, uhum, o caso Arthur Bispo do Rosário. Tá, Arthur Bispo o Tecendo a Sanidade é justamente isso que eu, né, expus, uhum, que eu foquei, uhum, na saúde. Sim, e também tem toda a simbologia de tecer, né, ele tecendo as artes dele e, uhum, ao mesmo tempo cultivando e construindo a sanidade, né, enquanto trabalhava, né, então isso mesmo. Que legal. Olha, querida Eliane, eu quero agradecer de coração a tua participação, tá bom? Ah, eu que agradeço, Marco Antônio, agradeço, né, a disponibilidade, a rádio também, né, o programa... Maravilha. Então, amanhã, querida, a gente vai ter a gravação disponibilizada que está rolando ao vivo hoje. E daí eu te passo depois o link, tá bom? Ok, muito obrigada. Muito obrigado de novo, Eliane, tá? Eu que agradeço. Eliane, muito obrigado, tá? Obrigada a você. Eliane? Já falou muito com você. Obrigado. Já então falou. Até mais. Oi, você tá surdinho, né? Não, eu vou ter que trocar, falando sério, não estava acontecendo isso. Eu tô vendo que tá tendo mau contato no meu cabo aqui, eu tô tô segurando. Acho que é só trocar o cabo, Marco Antônio. É, o do aparelho também, já tem uns 10 anos. Mas, de qualquer forma, agradeço, então, o espaço. E a gente, então, na quinta-feira. E depois no sábado, correto? No sábado, exatamente. Estaremos juntos. Então tá, um grande abraço, gente. Obrigado pela audiência, outro. Tá? Um abração. Tchau, querido. Valeu, tchau.